chegando pro lado da soledade num tranco veio de maneira deste jeito. Vamos moçada lá pro meu rincão, pro fandango e soledade na capela do portão. Fim de semana esse campeiro se apaixona, ouvindo um toque de cordiona já me alegra o coração. Fim de semana esse campeiro se apaixona, ouvindo um toque de cordiona já me alegra o coração. Tem mulher rei, moça nova, bem parceira, com as novas eu danço no meio, com as reias vou pelas beiras. E lá de fora tá parejo de areia pra dançar com essas gurias no balanço da ladeira. E lá de fora tá parejo de areia pra dançar com essas gurias no balanço da ladeira. Vai choramingando, cordeona, que tá bonito por demais. Como é bonito um fandango lá pra fora, cê ouve o tineiro da espora da gauchada chegando. E a mulherada são bonita e são mimosa, já ficou todas dengosa, loucas pra sair dançando. E a mulherada são bonita e são mimosa, já ficou todas dengosa, loucas pra sair dançando. Tem mulher rei, moça nova, bem parceira, com as novas eu danço no meio, com as rei eu vou pelas beiras. E lá de fora tá parejo de areia pra dançar com essas gurias no balanço da ladeira. E lá de fora tá parejo de areia pra dançar com essas gurias no balanço da ladeira. Oh, oh, oh, vamos se atragando. Eu gosto dos fandangos de campanha, tem gaita, mulher e canha, churrasqueada e cantorinha. Danço com a zé e com as mais nova a noite inteira, e no balanço da maneira eu vou até clarear o dia. Danço com a zé e com as mais nova a noite inteira, e no balanço da maneira eu vou até clarear o dia. Tem mulher rei, moça nova, minha parceira, com as nova eu danço no meio, com a zé eu vou pelas beiras. E lá de fora tá falando de judiaria pra dançar com essas gurinhas no balanço da maneira. E lá de fora tá falando de judiaria pra dançar com essas gurias no balanço da maneira. Gostei tanto do tranco que vou cantar mais um versinho lindo por demais. Vamos moçada lá pro meu rincão, pro fandango, soledade na capela do pontão. Fim de semana esse campeiro se apaixona, ouvindo um toque de cordiona já me alegra o coração. Fim de semana esse campeiro se apaixona, ouvindo um toque de cordiona já me alegra o coração. Tem mulher rei, moça nova, bem parceira, com as novas eu danço no meio, com as reias vou pelas beiras. E lá de fora tá parejo de areia pra dançar com essas gurias no balanço da ladeira. E lá de fora tá parejo de areia pra dançar com essas gurias no balanço da ladeira. Agora sim, gaiteiro, velho, pode fechar a cordeona.